Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Nesse dia de Natal, eu vou fazer assim uma espécie de versão diferente, né, do programa, tocando no primeiro set só remixes que eu fiz e no outro set, né, remixes de outras pessoas, mas todos apaixonados, todos que fizeram por amor à coisa, sem ganhar dinheiro, porque gostam de fazer. Inclusive, do meu amigo falecido agora, no dia 11, Alex Hunt, locutor, produtor, remixer e também apaixonado por música. É ele quem anuncia o Flash House de hoje. Você vai ouvir um set mixado por DJ Marcandi, ao vivo. Seja bem-vindo. Flash House. are listening to Flash House by DJ Marcon. Someone to find you, I'm not crazy. And I'm The Wolf, W Run To Me, So Crazy. Começamos o Flash House de hoje, especial de Natal, com Carpenters, Only Yesterday. Tudo versões que eu fiz em 2021 mesmo. Mas não acabou o primeiro bloco não, tá? Teremos ainda outras duas brincadeirinhas que eu fiz. Brincadeiras sérias, né? Maneira de falar. Eu sou muito influenciado até hoje por um francês chamado Jean-Michel Jarre, lá dos anos 70, 80, alguma coisa assim. E eu reproduzi, eu toquei uma música dele chamada Magnetic Fields. É o que você confere agora. Mais uma coisa que eu fiz aí, uma versão bacana, espero que vocês gostem, ainda em 2021. Foreigner, I Wanna Know What Love Is. É o que você confere agora. is DJ Marcandi Mix, assim como tudo que você ouviu no primeiro bloco inteiro do Flash House de hoje, especial de Natal. Também DJ Marcandi, Magnetic Fields, Duran Duran, Hungry Like the Wolf, W Run to Me, CEO Crazy e Carpenters, Only Yesterday. Bom, no segundo bloco, mais versões feitas por pessoas apaixonadas que não ganharam dinheiro por fazer versões diferentes e bacanas. Fica por aí. Você está ouvindo Flash House. Invisível e impalpável. A música é certamente a mais maleável de todas as formas de expressão. Por isso é necessário muita responsabilidade. Qualidade musical é assunto sério para nós. Your radio. Your soul. Serving the universe. A hit after hit. Only the best. Rio Sul Rádio. 6h42. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. E o segundo bloco do Flash House vai começar com uma música muito legal, chamada Small Town Boy. Versão feita em 2015 pelo meu amigo Alex Hunt, infelizmente falecido prematuramente no último dia 11. Eu toquei aqui no começo do programa a voz dele, né? Agora eu vou tocar as produções, duas, tá? As duas primeiras. Essa daí é o Jim Somerville. Então, aumenta o volume e curte! Você está ouvindo mais um remix de Alex Hunt. Oh, versão feita pelo Eric Price. Ainda The Bangles, Manic Monday, versão feita pelo Danny Noise. Aliás, eu não sei se o sobrenome do figura, né, ou da figura é Noise, né, ruído, mas tá batizado como tal. Danny Noise Bootleg Remix. Depeche Mode, Enjoy the Silence, feito pelo Matt Pop, em 2012, inclusive. As duas primeiras do segundo bloco, né, que foi Noel Silent Morning, de 2013, e Jimmy Somerville, Small Town Boy, de 2015, foram feitas pelo Alex Hunt. Bom, eu espero que vocês tenham um Natal super bacana, que o programa tenha alegrado vocês, trazido músicas bacanas, velhinhas, né, como sempre, mas que sejam bacanas de se recordar, que traga a memória de um evento bacana, de um momento bacana na sua vida, enfim. E semana que vem, se Deus quiser, às 18 horas na Rio Sul Rádio, mais uma edição do Flash House. Um abraço e fui. O passado de presente para você. Flash House. Sete e onze. E você, por que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com sorriso? Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Until the raven calls. Can you see the stars fire in the night? The moon and violet sky. Will you hold my heart until the raven calls? Gazing in the dark, transfixed by the fire. The flames begin to crackle and sigh. Will you hold my heart until the raven calls? all I did was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Lord, give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Rio Sul Rádio.